4, controle. Possibilidade de coordenar a proa do Alfa Romeo 363-28? Já foi coordenado, está autorizado por direto Alfa Romeo 363, Oxana EMEA 224. Alfa Romeo 363, muito obrigado. Preciso também, se possível, sinal 230, Oxana EMEA 224. Aguardo coordenação com o centro. Aguardo. Controle Salvador, acelerar a estação, deixa eu ver a chegada do Volmed 1 para o relevo 060, ajuste ao altímetro 917. Tá com o campo à vista, 1-3-3-4. Coluna 334, chame torre 118 decimal, 955. 1895, muito obrigado pela coordenação. Estou aí em Salvador, nosso boa noite, estou agora 334, nacional de... 5 mil visual. Coluna 334, autorizado por pista 90, vento 150 graus, 062. Desde o fundo 90, coluna 334. Chamada 224, chama agora o centro de pista 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 4. 225, grato boa. Cruzo 0, ameaça, ajuda, 6, 9, 8. Confere, está autorizado a final do procedimento ILS. Chama 0, detectada 2, 6, altímetro 1, 0, 1, 7, cancelada a instrução de nível na posição e 4, ponto estabilizado. 7, 0, para 2, 6, 4, 0, 1, 7, reforço estabilizado na posição 3, 2. 2, controle Salvador, série 10, explicação dessa via chegada para o médio 1, para o médio voo 060, ajuste aqui no trono 017. Azul 5127, pista para 3 e 100, altímetro 0017. Motorizado Salvador para Salvador, nome o PEN, decolador no site, com curva que está ali da TUI para o circuito de tráfego no site, transponder 0154, controle o PEN 120.8, confirmando só realizará o circuito ou irá afastar lá para Salvador. Controle Salvador, sendo identificação. O voo fixado para a chegada com o médio 1, na altura 0017, reporte legal, descida. Identificou, então, vai voar direto fixado com o médio 1, ELS 710, vai reportar descida. Controle Salvador, sendo identificação. Desça, via chegada com o médio 1, para o meu pivô 060. Ajuste o altímetro no 017. Está autorizado a final do procedimento de agência de serviço. Chama 0, puxa para 2 no 7. Altimetro 1 no 0 no 7. Reporte estabilizado. 2 e 1 autorizado final. Reporte estabilizado. 5 no 2 no 7. Prova da forma, controle Salvador, sua identificação. Apresenta voo e proa de pitap para chegada com o médio 1, altimetro 1017, reporta legal de estudo. Passarei 2224 para descida. Passarei 2224, são autorizados descida para o nível de voo 070, ajuste ao altímetro 017. 070, 1017. 3398, estabilizado, ele é 63. Então 3398, chão foi 118, decimal 95. 18 para 5, 4, 3, 0. Mais para o já autorizado descida para o nível de voo 020. Autorizado, 6. Sente no impulso 10, 3, 6, 9. Super 224, reparação para seu cancelamento, curva esquerda, rua 060, limite radial 2906, Salvador. Esquerda 060, limitado para 290, Salvador, 2224. Voo no 098, com 66 a bordo, 2:30, alterando a Recife, pronto para o táxi. Índia, ponto de chama pronto, altímetro no 097. Índia, no 097, chama ponto de pronto, no 098. Desça para o Luiz de voo 080. 080, traga do corpo. 50, taxi via Alfa Juliette, até o Hit 02. Alfa Juliette para 2, taxi 08. Autorizado decolar, pistola 0, vento 1 na manhã 0, grau 079. Decimal 95 1895, azul 527. Boa noite, azul 5127, estabilizado. Azul 5127, continua a aproximação, agora está livre. Tá, graças. flight possible. We are waiting 08 sequence. 5127 autorizado pouso, pista 0, vento 90, 0 graus, 0, 69. Pouso autorizado, pista 0, seu cone 27. 0098, circulando 5, chama controle nenhuma, 20, 18, 1, 8, 1, 2. 08, pode ser, para 8, 3. Contato radar na decolagem, que você saiu da Fuga Transição de Par, para o meu de voo 370. Fuga de Par 370, a nave. Azul 5197, Solar 54, libera direita, taxi via Alfa Juliette até o RIT 01. Direita, Alfa Juliette para o 01. 01354, stand by 2, push and start, clear 2, Aracaju. Flight level 230, take off runway 10, after for take off left turn. Tuca departure, Caju transition. Whiskey 33 is first airing after according to the flight plane route. Squawk 5402 and Salvador approach frequency 120.8. 01354 clear to Aracaju, flight level 230 at flight plane route. Turn left after takeoff, book Aracaju. Squawk 5402, Salvador departure control 120.80. Airway Whiskey 36. 01354, you are correct, stand by to push and search. Standing by. Para o meu de voo 050. Vento 224 para o localizador, com a direita para 140, a porta estabilizada. Direita no 140, a porta estabilizada. 1098, chama agora o centro Recife no 2.185, sabe negativo no 25 decimal 4, sim. 2.5, 1.25, 4, obrigado, boa noite. Passa a lei do 2.2.4, você para 2 e 3, está autorizado a final do procedimento de alerta que você chama o zero, resposta estabilizada. Bem, 2.2.4. Chama para a torre 118, decimal 9, 5. É 2, São Luís 58, Oliveira na direita, taxi via Alfa, Kilo 43, 3, no meu posição. Alfa, Kilo 43, 3, no meu posição. Salvador, uma boa noite, SNMA 074, transfere. Ocean 6074, autorizado pouso de sinal 0, vento no 60 graus, 06 noite. Ocean 6074. Ocean 6074, Ocean 6074. Quando se ouvir chegar até a ponta de voo, para o nível de voo 050, ajuste a altimetria no 017. Puxa aí, vamos manter a posição. Atingindo o Bravo Uniforme. Está passando mais Bravo Uniforme, está autorizado o final do procedimento e ele é seu piso no 0, você separa 2 ou 10. O ponto estabilizado. Atingindo o descendo, é o papel estabilizado, Bravo Uniforme. CL motorizado de colar no 7.150 graus 08 mais de forma até e aproximado do final da zero. Solo 01, no Libere direito, taxi via Alfa, Kilo 43, 2 em minha posição. Alfa, Kilo, qual seria o 73, 2 Lima, pelo som. 2, 1, 0, 3, 0, 7, 4. Aciona, parte 3, confirma o comando que vai subir. Serra Lima, decolou 02, vou ir na próxima farol de Tacuã. Pérez espera com o convosco pela direita, sem interferência para o sinal no 0. Informa 209, confirma. CSP Serra Lima, voa cruzando o farol de Itapuã, fazendo espera com curva à direita sem interferir com a aproximação final da 1-0 que usarem. Serra Lima, anda presente com curva pela esquerda, confirmando. Sim, presente com curvas pela esquerda que usarem. Salvador, voo 1351, 177-1, 2 hours in turn, alternate Sierra Bravo, Romeo, Foxtrot. Passarelo 2024 autorizado, pouso funcional 0, vento 150 graus, 079. Usado pouso 2024. Bom, 1354, aproveita que você vai à Índia ou depois com alguém aqui na Y01. Vai à Índia, call your back, 1351. Bom, eu vou passar o Mato Bravo fora. Aí que o Bravo Uniforme continua a aproximação, vai dar 2 aproximação. Uniforme, tem só a posição, você não quer cancelar a tarefa, você é direito para uma 7. Sim, aí que o Bravo Uniforme já pode para o cancelamento. Só falar, Uniforme. Fundo externo, apresenta falamento, dá no fone. Gente, vai que o Bravo Uniforme, autorizado, base pela direita, no 7, com a curva imediata esquerda, e corte final na 7. Bravo Uniforme, ela passa na final e vai ficar na curva pela esquerda. Sistema animal, finaliza 360, autorizado, cruzamento do campo sobre o final, no 0, e pode cheio, cruza na final. Gente, finaliza 360, né? Bom, autorizado, cruzar, final, dá 1-0. Porta cruzando, chegando. Salvador, voo 1354, holding point, runway 10, ready. Bom, 354, aqui é o Anap, maintain threshold 1-0. Line up and maintain runway 10, voo 1354. Solo 05, liberando a direita, Active Alpha, Kilo Pat 3, 2 Romeo, Alpha, Kilo Pat 3, 2 Romeo, cuidado, até lá. Para final, 7, contra o Bravo no Mike Bravo Uniforme, autorizado por 07, vento 160 graus, 062, e forma o tráfego em trajetória contrária, não interfere com o seu pouso. Isso, 17, visual contrário, do Bravo Uniforme. O 1354, line up and take off, runway 10, range 160 degrees, 061. Take off, 1354. Eu sei ali, me informo, Embraer 121. Realizando. Já era curta final para todos, 17. Reporte do Bravo Final 1-0. Coisa já avisou que está curta na final 1-0 e já está tirando mais. Quem já mandará virando base que o Serra Lima avisou ao contrário. Base o que o Serra Lima? O Serra Lima autorizado base, reporte final 17. Gente, autorizado do Gira Base, reporte final da 17 que o Serra Lima. Uniforme, escola 06, confirma o pai. Sim, se tiver aí direito, tá aqui, só parte 5, não pode ser frequente, não tá bom, né? Um abraço, Anais. Serra Lima autorizado para quem é emitido no site, vento 150 graus, da manhã leste. Executivo Serra Lima. Foi na prova do farol de Tatuã e aposto visual com o Boeing 737 na final 1 já. Gente, boa prova do farol de Tatuã e já tá visual. Gente, tem quantos testes conseguiram até lá e o carro? Afirmativo, que você anima. Gente, estão autorizados o cruzamento da final 1 a 0, retaguarda do Boeing 737, que aposto que na final 1 a 0. Seja autorizado cruzar a final da 1 a 0, a retaguarda do Boeing 737 reportará livrando a final da 1 a 0, cruzei a lima. Bom, 973, autorizado cruzar a final 0, vento 960 graus, 07 lá. Pedro Fonso 1 a 0, gol na 710. O 972, som ao 111, se estiverem à direita da XTV Alpha, direto até o gate 04. Está levando a taxa em Golf, será Alpha e Juliette, gate 4, 972. A Lima, já cruzando o final na 0, autorizado de girar a base, reporta o final na 7. Gente, autorizado de girar a base, reporta o final da 17, que você é a Lima. Clear flag at 2, Aracaju. Flag at Aracaju, go on, Nenhum autorizado para quem emitiu o nosso sentimento 160 grau 079. Sete, aqui está anima. Elétrico no 228. 1228, chame torre, 118, decimal, 95. 1895, obrigado. Boa noite, gol no 228. Boa noite, 228, caixinha aproximada, só uma coisa de passar no externo. Tomara aí, passar no externo, 228. Contact now, Mr. Center, 126.85, it's a label 126.45, and you're granted to it. 126.85, thank you. Se você anima, tocou a meteor 15, vai na prova do farol de Itapuã, informa o Boeing 737 Nacional 90 aproximando, reporte visual contato. Sente, vou na prova do farol de Itapuã, tá visual contato, se quiser, né? Passou externo, vai ser travado, voo no 228. Voo no 228, autorizado fuso, pista 90, vento 970 grau 079, informa o Bravo Eco 9 Lima, mantendo o seu torso para a direita, afastado 3 milímetros, interfere com o seu pouso. Mantendo no meu pé. Sentido tráfego livre, pouso na 10, voo na 220. Tio CR Lima, prossegue para cruzamento sobre o final 10, retaguarda do Boeing 737, reporte livre no final 10. Sente, segue na retaguarda do Boeing, reporta livre no final da 10, tio CR. Autorizado base para o 97, reporte final 97. Gente, autorizado base para o 97, reporte final 97, quiser. Bom, 228, solo 17, liberei direito, tem que escrever Alfa Juliette, o gate é 11. Chamando Alfa Juliette? Sim. Tiago 1-1. 1-1, obrigado. Bolsonaro 6-258, pode ser comparecido para 2-1. Bolsonaro 258, está autorizado para o procedimento de SFC, fechou 0. Deixa para 2-1, altimetro 1-0 no meia, reporta estabilizado. Ok. Sessão para 2000, reportará estabilizado Bolsonaro 6-258. Lima Salvo 2-0, de média direita, taxa até o 4-5, com corte de frequência, boa noite. Meu quilo Serra Lima, autorizado voo local, circuito de tráfego 997, direito aos tráfegos, com número 10, acione 01140 no transfondo. Manterá me escuta até o corte. Papá, meu quilo Serra Lima, chame para o táxi. Mil quilos Serra Lima, ajuste altímetro 90 na meia, reforço no ponto, espera para passar. 258. Estou chamando a 258, chame todo. 118 decimal, 958. 295, agora 8. Salvador, muito boa noite, Xanamé 258, estabilizado de LF. Xanamé 258, boa noite, traço adaptado, autorizado com o sistema 0, vento na 70 graus 089, ajuste altímetro na 06. 10016, tem livre posição na 28. Continua no solo aos 2,5, autorizado táxi para pátio 1 de Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para portão 07, o Xanamé 258. Hércules 228, boa noite. Para a vitória da conquista autorizado. Nível 180, sai da Rapó 1. Após a Rapó 1, eleva a posição ao piloto após DCT conquista. Decola da Pistuma 0 com primeira curva à direita. Transponder 5406, controle Salvador. Opera na sequência 120, decimal 80. Sempre o que da a direita, a está correto, parte 3, chame pronto. Aquilo será de motorizado, colégio Pistuma 7, vento 170 para 059. Decolado aos 29, autorizado o circuito padrão, onbase pela esquerda, reporte para Girabase. Frente, circuito padrão, com base pela esquerda, reporte para Girabase, o que você acha? Solução do Mike Bravo Delta. Mike Bravo Delta, possível. Mike Bravo Delta, estacionado, gate 2, solicitando autorização de reporte até a remota 12 do pátio 1. O 22 para remota 12 do pátio 1, autorizado a reporte. Mike Bravo Delta, reporta terra. A forma que o senhor Lima autorizado base, toque remetido a Pistuma 7, vento no 70 graus, 07 nós. Certo, autorizado base, toque remetido no 7, que sabe, né? Mike Bravo, Fox, aguarde, é o número 2. Fox, estou voltando. Como é que vai ser autorizado isso? Reporte, reboque, reporte, término remoto no 3 do Pátio. Como é que vai ser na escutatória? Bravo Delta na escuta. O Mike Bravo Delta, te considero de motorização, autorizado o reboque até através da posição 07. Até através da posição 07, aguardar nova autorização. Lima, estou com o RMP 1234, autorizado, circuito padrão, reporta para girar base. Certo, circuito padrão, reporta para girar base, Passando 2228, parte 3, direcionando a Central Taxi.